Estamos conectados para mais um Mini Titã e hoje eu convido vocês a conhecerem o primeiro livro que eu vi, que eu li na minha vida e quero saber de vocês também qual foi de vocês. Se você já gostou do tema, inscreve-se no canal, aciona o sininho, as notificações e clica em gostei. Se for clicar em não gostei, eu preciso saber o porquê, então deixe nos comentários o motivo pelo qual você não gostou do meu vídeo. Bora! Eu nasci em 1984 e, curiosamente, o primeiro livro que eu li na minha vida é do mesmo ano, de 1984. Quando eu falo o primeiro livro que eu li, é o primeiro livro que eu realmente... Inclusive, tem um adendo aí. É o primeiro livro que eu li realmente do começo ao fim. O livro é um livro infantil e chama-se A Casa Sonolenta. Aí você deve dizer, poxa, mas o primeiro livro que você leu foi com quantos anos? Na verdade, eu li esse livro já numa idade bem avançada. Eu sou do Nordeste. E, infelizmente, na onde eu morava, o estudo era muito, muito precário. E não existia essa questão de forçar ou incentivar a leitura às crianças. Eu li, sempre li, muito mal. Inclusive, eu cresci com a dificuldade até em escrever. Até o ano passado, eu errava coisas básicas. Já com quase 34 anos, eu errava coisas básicas da escrita. Então, eu me acostumei muito a tomar muito cuidado com o que eu estava escrevendo. Hoje até recebo alguns elogios que as pessoas dizem que eu escrevo muito bem, mas na verdade é o medo de ainda cometer alguns erros clássicos da língua portuguesa. Então com isso eu só fui ter contato com livros e ser incentivado a ler depois que cheguei aqui no estado de São Paulo com já 13 anos de idade. 13 anos depois do lançamento desse livro, eu encontrei ele, um livro infantil, eu já com 13 anos, um livro que provavelmente é para criança de até 7 anos, né? Eu peguei ele e li um livro que conta uma pequena história sobre uma cama aconchegante numa casa sonolenta aonde todo mundo vivia dormindo. Nessa casa sonolenta, um livro de Alder Wood, a autora que tem aí pelo menos uns 26 sucessos infantis, ele conta essa história dessa casa sonolenta, essa cama, onde a avó dorme e o neto vai dormir em cima da avó, e o cachorro em cima do neto, e o gato em cima do cachorro, e o rato em cima do gato, e a pulga está acordada, né? A pulga serelepe está acordada, pica um que pica outro que assusta outro que acaba acordando todo mundo e ninguém mais dorme nessa casa. Na época, eu lembro até da sensação, eu fiquei pensando, caraca, como que alguém pode ter uma ideia dessa, né? Uma casa onde todo mundo dorme. Legal isso. E li o mesmo livro, porque a minha dificuldade de leitura começava a sumir. Esse mesmo livro eu li várias vezes e leio ainda até hoje, né? E aí eu escrevi, muito mal, devo se dizer, uma versão minha da Casa Sonolenta. Eu mudei algumas coisas, mas era basicamente a Casa Sonolenta com outros personagens e outros objetos. Então, assim, já nasceu aí também o amor pela escrita, mesmo eu não sabendo escrever muito bem. Por que eu trouxe esse tema? Porque o primeiro livro que você leu, que despertou você para a literatura, é uma coisa muito importante para a sua vida que você tem que cultivar, inclusive apresentar para outras pessoas. Eu não tenho vergonha de dizer que o meu primeiro livro que eu li foi com, né, já entrando na adolescência, e foi um livro infantil. Foi um livro que é muito importante para a minha vida, porque se um dia minha carreira de autor deslanchar, ali foi ponto de partida. Um livro infantil de 1984, até me emociona, um livro de 1984 que eu li em uma escola pública chamada CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, deve ter um no seu estado, tem um CAIC ou SEAC em toda parte. Então eu queria saber de você, qual foi o primeiro livro que você leu, ainda lembra-se das sensações, como eu? Ainda tem um livro de cor? Foi um livro infantil? Foi um livro mais denso? Foi obrigado a ler? Porque muitas pessoas despertam sua paixão pela literatura, à força, na escola, com Machado de Assis e outras coisas. Eu não. Eu tava passando um dia, talvez até tivesse castigo, na biblioteca, achei esse livro de capa azul, muito bonitinho. Talvez eu tenha escolhido ele porque tinha pouca coisa para ler. Vai saber, mas li, me apaixonei. Isso eu já li mais de 300 livros hoje, acho que ainda é pouco, né? É culpa desse livro. Um grandíssimo abraço, sonolento, e até a próxima.